mexer nas ondas do rádio, na tela da TV. Vem comigo balançar, vem comigo sacudir, deixa o balanço rolar. Vamos, mano, levanta a poeira. Poeira. Tecnologia, balança o povão, balança a cidade, arrepia a multidão. Eu sou de qualidade, bota pra mexer nas ondas do rádio, na tela da TV. Vem comigo balançar, vem comigo sacudir, deixa o balanço rolar. Vamos, mano, junto, pega a beira. Viva nossas raízes!